Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Lado gentleman. As 5 melhores pop hits. Forget Radio. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth, but we got closer. Soon you were eating off my spoon. You're coming over, and we would talk all afternoon. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, burn your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say we're going all the way. This could be perfect, yeah. But we won't know unless we try. I know you're nervous, so just sit back and let me drive. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, burn your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say we're going all the way. targetw.com, referência para o mundo. Pop Hits. Thank you. stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get high when you're living on the bottom. Oh, oh, oh, oh, we are on this bitch, living in a wild out fire. Oh, oh, oh, oh, oh, singing for the people like us, the people like us. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, you just gotta turn it up now when the flames get high. Cinco balas. www.targetw.com e viva o mundo Target. Marie, Come on. Bato fado gentleman. Gentlemen. Gentlemen. As cinco melhores pop hits. Forget Radio. All along there was a fever. A cold sweat. Come a little closer. soul gone. We're funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. About it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay. www.targetw.com. Simplesmente a referência para o mundo. Target Radios. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby, na paz de Deus. Então tá ótimo. Hoje, terça, 14 de maio, eu espero que o seu dia esteja perfeito, como sempre, na companhia da Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you from Target International. E esta foi a terceira edição do Dia do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com. Você manda por aqui, baby. E na noite de terça, número 1, Rihanna, com Stay. Segundo lugar para Psy, com Gentleman. No posto de número 3, Bruno Mars, Treasure. Quarta colocação para Kelly Clarkson, com People Like Us. E o quinto som mais votado na noite foi The Other Side, com Jason Derulo. Bom, por hoje foi isso. Amanhã, quarta-feira, mais 3 edições do Pop Hits. Manhã, tarde e noite. Vote no seu som preferido quantas vezes quiser em targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Viva absolutamente tudo de melhor da música, moda e entretenimento em targetw.com. Pop Hits do ouvinte. Tá na hora de rolar o pedido do ouvinte Target, através do Peça ao Seu Som. E na noite de terça, rola o pedido da Ana Paula Queiroz, ela que é de São José das Palmeiras, no Paraná. Tudo bemzinho por aí, Ana Paula? Beijo carinhoso pra você e seu pedido rola agora aqui na Target International. É o som de One Republic, If I Lose Myself. Fechando Pop Hits da noite, continue aqui nas melhores rádios que são Target, para milhões em todo o planeta, que são a razão de tudo. Até mais, baby. Bye, bye. I stayed up at the sun. Thought of all of the people, places, and things I've loved. I stayed up just to see that all of the faces, you were the one next to me. You can feel the lines start to tremble, watching what you know. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.